Boa tarde, irmãos, irmãs. É com alegria que nós encerramos mais uma semana de meditação nos Salmos e amanhã, último dia da semana, vamos conversar sobre a formação de obreiros e liderança. Hoje eu quero deixar com vocês um salmo, salmo de número 25, o auxílio divino que nos santifica. Esse salmo, irmãos, irmãs, mostra a entrega de Davi diante de Deus. O salmista entrega o seu coração a Deus e confia nele. Sabe que, deste modo, o inimigo da sua alma será envergonhado. Nesse salmo, nós temos um tema da batalha espiritual muito intensamente trabalhado. Davi declara que os que esperam no Senhor não serão envergonhados, mas os traiçoeiros serão abatidos. Olha só uma verdade que pode ser transportada facilmente para os nossos dias. Quantas pessoas que nós conhecemos ao longo da vida e que são traiçoeiras. Mas Davi, a Bíblia nos ensina que os que esperam no Senhor não serão envergonhados, mas os traiçoeiros serão abatidos. Sendo assim, clama ao Senhor para que o Deus de toda verdade lhe ensine o caminho da salvação e da santidade. O homem e a mulher, segundo o coração de Deus, Davi, que é chamado o homem segundo o coração de Deus, se aproximam do Pai através da humildade, pedindo misericórdia pelos seus pecados, pelas suas transgressões, recorrendo à santidade e à bondade do Senhor, o nosso Deus. Eles declaram que o Senhor é bom e reto. Aqueles que confiam no Senhor declaram que Deus é o único capaz de apontar o caminho para uma vida plena e abundante. Em João 14, já mencionado em outros salmos, Jesus se apresenta como o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o único capaz de apontar o caminho para os pecadores e guiar os humildes na justiça. Isto porque as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Que afirmação linda, que afirmação bendita é esta! As veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Irmãos, temos que ser misericordiosos. Se Deus tem misericórdia conosco, se Deus deu a vida por nós individualmente, nós não podemos ter outra atitude com as pessoas senão a do perdão, a de observar a miséria do coração dessa pessoa ou das atitudes dessa pessoa e desconsiderar isso em nome da misericórdia, em nome do amor, em nome da reconciliação, em nome do Senhor. Com relação à intimidade, contudo, nós podemos dizer que as bênçãos da intimidade, a misericórdia e a aliança com o Rei da Glória não são para todos. São para aqueles que aceitam a instrução do Senhor. Estes terão repouso em sua alma e saberão que sua descendência será abençoada. Aqui eu tenho uma palavra específica para você. Você que tem clamado, você que tem orado, ou você que tem desejado, até porque não sabe ainda, não foi instruído com relação à oração, a clamor. Há muitos que fazem parte desse grupo e que não sabem, não têm uma vida religiosa cotidiana e não sabem muitas vezes como fazer, mas têm o desejo de que o filho, que a filha, o sobrinho, a sobrinha, a descendência seja feliz. Uma descendência feliz. Meu filho, minha filha, meus sobrinhos, meus parentes, eu desejo que eles andem no caminho do Senhor. Às vezes você está orando, clamando por isso, às vezes ainda não está orando e clamando porque não sabe, mas está desejando fortemente. E a última coisa que você deseja é que ele permaneça ou ela permaneça longe de Deus, longe de si mesmo, caminhando por caminhos tortuosos, se afastando da família, não estudando devidamente, não procurando uma vida reta e íntegra. Se você está com essa preocupação, eu quero dizer a você uma promessa que está aqui neste salmo. Nós saberemos, nós que andamos com Deus, que aceitamos a Deus, saberemos e teremos um repouso, um descanso na nossa alma, por saber que a nossa descendência será abençoada. Pode ter certeza, o tempo pode passar, podem ser muitos anos em que a sua descendência está distante de Deus, mas o Senhor não desistirá deles, o Senhor fará tudo para alcançá-los, ele baterá na porta, como dizem em Apocalipse. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele. Pode ter certeza que a sua descendência será abençoada se você continuar clamando. E se você não sabe o que é isso, a partir de agora eu te digo: é um pedido intenso, é um pedido até choroso diante de Deus, é um pedido do mais profundo do seu ser para que a sua família seja alcançada e ande em retidão. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança e gerará uma vida em santidade. Faça essa aliança com Deus, meu querido amigo, Minha querida amiga, faça essa aliança. Eu não estou falando de denominação, não estou falando da minha denominação, embora todas as denominações estejam ao seu modo buscando o melhor, mas eu não vou falar de nenhuma denominação agora. Eu só quero que você saiba que a intimidade do Senhor é para aqueles que reconhecem a grandeza dele. Temer a Deus não é ter medo. No caso deste vocábulo, ele tem um outro sentido teológico. O termo em português do temer nos remete a ter medo, mas temer teologicamente significa reconhecer a grandeza de Deus e o quanto ele pode ser bom para mim, para você, para sua família. A intimidade do Senhor, então, é para aqueles que o reconhecem, perdão, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Ponha esta aliança no dedo. É óbvio que eu não estou falando literalmente, a não ser aqueles que são de congregações religiosas da Igreja Católica, as irmãs em particular, mas com exceção destes grupos, você não precisa pôr uma aliança no dedo. Como no passado, alguns servos que amavam muito os seus senhores colocavam um brinco na sua orelha. Você não precisa colocar um brinco na sua orelha para dizer eu amo a Deus. Colocar uma aliança no dedo para dizer eu sirvo a Deus. Não, mas é importante que você tenha uma aliança com ele. Falava agora com um cantor, um dos mais maravilhosos cantores da música cristã, José Mariano. Você deve procurar as canções dele nas mídias sociais e você vai encontrar. E nós falamos sobre ser o templo do Espírito Santo. Eu deixo um abraço aqui para o José Mariano, e digo, para que você seja como ele, tenha uma aliança com Deus e seja um templo do Espírito Santo. O salmista Davi olhou continuamente para o Senhor, na certeza de que o Pai não permitirá que os seus pés caiam no laço do maligno. Ele olhou e teve a certeza que o Pai não permitiria que os seus pés caíssem no laço do maligno. E até hoje nós temos essa certeza. Se nós andarmos com Deus, nós podemos ter essa convicção que os nossos pés não vão cair numa areia movediça, no laço do maligno. Davi suplica para que Deus tenha compaixão de sua solidão e aflição. Clama para que o livre da angústia e perdoe os seus pecados. Faça isso nesta tarde, nesse início de noite. Suplique para que Deus tenha compaixão de ti, tenha compaixão da tua solidão, da tua aflição, e clame para que ele o livre das angústias e perdoe os seus pecados. O salmo termina quando Davi entrega esta questão da luta espiritual nas mãos de Deus, esperando que o Senhor o livre de ser envergonhado e que Deus seja o seu refúgio. Eu também, já caminhando para a conclusão, digo isso. Entregue a luta espiritual que você está passando nas mãos de Deus. Você é o templo de habitação do Espírito Santo, se você já o aceitou, e se não aceitou, pode aceitá-lo hoje. Ah, eu fiz minha profissão de fé, Sou de uma igreja onde as pessoas faziam profissão de fé com 11, 12 anos, ou mesmo batizado, e depois de anos eu me afastei, estou há mais de 30, 40 anos afastado. Então, meu irmão, volte para o Senhor hoje. Faça uma aliança com Ele hoje, na sua casa. Não é preciso seguir ritos, não é preciso seguir determinações das nossas denominações. Todas elas têm uma boa intenção e podem ser úteis num segundo momento, mas o primeiro momento é a sua comunhão com Deus, é a sua decisão de andar com Deus. Entregue a luta espiritual que você está passando, às vezes por estar afastado de Deus ou por nunca ter chegado perto dele. Entregue a sua vida na mão de Deus. Espere que o Senhor o livre de ser envergonhado, seja em que situação for, e que o Senhor seja o seu refúgio. Quanto à sua vida, meu irmão, minha irmã, o maior desejo é que Deus toque o seu coração de tal maneira que possa permanecer em sinceridade, em retidão e santidade. Davi clama ao Deus da sua salvação, pedindo que Israel seja redimido de todas as suas tribulações. Eu já posso colocar aqui o meu nome e você pode colocar o seu nome. E aí diga: eu clamo ao Deus da minha salvação, que me salvou na cruz do Calvário e na ressurreição. E eu tenho certeza que posso pedir que o povo de Deus seja redimido de todas as suas tribulações. Primeiro, a sua vida, depois a sua família, e interceda também por todo o povo de Deus e até aqueles que não são do povo de Deus ainda, não ouviram essa mensagem claramente, que não o aceitaram, ainda não tomaram a decisão, às vezes por medo de que se tornar cristão vai fazê-lo fanático. Você não precisa se tornar fanático. Você vai se tornar o homem ou a mulher mais livre da história, junto com outros que também são libertos. Nós somos servos, sim. Servos, até no sentido grego de doulos, significa escravo. Nós somos servos e escravos da liberdade. E como você é servo e escravo da liberdade, você pode clamar ao Deus da sua salvação. Fazer com que ele seja o Deus da sua salvação. Diga: eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E peça que você seja redimido, que a sua família seja redimida, que os outros irmãos em Cristo sejam redimidos e que as pessoas que não o aceitaram sejam redimidos, percam todo o preconceito e também os conceitos, os pós-conceitos, porque muitos olham para as discrepâncias, para as incoerências da vida da igreja ao longo de 2000 anos e falam: eu não quero isso, mas eu quero te fazer uma proposição, irmão. Não foram só homens e mulheres que cometeram discrepâncias na história do cristianismo nesses 2000 anos. Aliás, eles não são a regra mesmo, eles são a exceção. Então não fique com o conceito que você tem, o medo de se tornar cristão por esse conceito que você até toma conhecimento com razão e abomina com razão. Não tenha medo. Ser cristão significará ser servo da liberdade e você encontrará pessoas que andam nesta mesma perspectiva. Devemos, portanto, ser vistos por Deus como mulheres e homens, segundo o coração de Deus. Para isso, é preciso ser santo como Ele é santo, e caminhar em direção à sua imagem e sua semelhança, andar nos passos de Jesus, ser o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo vai habitar em você. Você vai ser o templo do Espírito Santo. Como eu falava do cantor José Mariano, ministro de adoração. Um abraço a ele mais uma vez. Caminhe em direção de ser a imagem e semelhança do Senhor, assim como é perfeito o Pai que está nos céus, o Filho e o Espírito Santo. Eu encerro, aliás, não mandando um abraço só ao José Mariano, mas à sua esposa, Sirlene, às meninas, à família, ao grupo de amigos mais íntimos. Um grande abraço para vocês. Mando um grande abraço também para outro ministro sobrenatural. Eu acho que esses irmãos são anjos, irmãos, espiões aqui na Terra, que é o Glauber Plaça. Outra pessoa maravilhosa. Parece que eles são pessoas, mas acho que não são, não, irmãos. São anjos, disfarçados de humanos aqui. Eles são anjos, porque quando eles entoam, Ministério Toque de Poder, Júnior e Soraya e os filhos maravilhosos, todos maravilhosos. E tantos outros, Luiz e Delma, esses então também são outros espiões lá do céu que vêm aqui e a gente acha que eles são humanos, mas na verdade eles são anjos do Senhor. Eu estou fazendo uma brincadeira, mas posso até dizer para você que anjo significa mensageiro, e nesse sentido, eles são mensageiros celestiais. Que Deus nos abençoe. Que Deus, ao findar dessa semana, e eu incluo aqui, eu falei de três ou quatro ministros, mas eu incluo aqui todos os ministros de louvor e adoração. Todos que são instrumentos vivos da mensagem, são mensageiros do Senhor, porque o Senhor habita no meio dos louvores. Então, um abraço a todos, assim como a todos os pastores, particularmente ao meu pastor, pastor Zacarias, Bernardes Félix. A todos os outros pastores, líderes, encerro convidando a todos para a ministração de amanhã, se o Senhor nos permitir, para pastores, obreiros e líderes, e desejando que Deus seja o grande auxílio que você precisa, o auxílio divino que te santifica. Que te abençoa, que te liberta, que te cura, que te inspira. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.